Olá! Aqui quem fala é Letícia Taveira. Seja muito bem-vindo ao Chega de Depressão. Se você está ouvindo esse áudio, é porque em algum momento você pensou que estava com depressão. Ou, de repente, chegou até a ser diagnosticado com ela. Ou até mesmo você tem alguém muito próximo com depressão e você quer primeiro ouvir isso para ver como é que é e depois passar para essa pessoa. Então, de qualquer uma dessas formas, seja muito bem-vindo. Eu quero te parabenizar verdadeiramente por estar aqui. Então, eu quero também te agradecer. Eu quero te agradecer muito por você ter dado esse primeiro passo. Para você entender quem eu sou, eu vou me apresentar rapidamente. Para você também entender o porquê que eu resolvi fazer esse projeto. Desde muito pequena, sem nem saber o que era terapia, eu já era considerada a terapeuta da turma, aquela que sempre ouvia com atenção o que as pessoas falavam e fazia essas pessoas refletirem sem saber direito o que eu estava fazendo, sobre o que elas estavam passando, pensando e fazendo. Acabei me formando na faculdade de psicologia, mas não me identifiquei muito com a parte terapêutica da psicologia. Aquela parte de consultório. Então acabei indo trabalhar com a parte de psicologia da educação e comunitária. A partir disso, eu fiz um curso também da Fundação Arte de Viver, onde aprendi a fazer técnicas de respiração, meditação e yoga. Ali, a minha vida realmente mudou. Aquelas práticas de respiração, meditação e yoga realmente transformaram as minhas células. Limparam a minha raiva, angústia, tristeza, irritação e até cansaço do meu corpo. E a partir dali, a minha vida foi outra. Algum tempo depois, fiz muitos cursos na arte de viver, muitos cursos de silêncio, onde eu passava de 4 a 9 dias sem falar, sem me comunicar, com o puro e simples objetivo de me conectar com a minha essência, de me conectar comigo. Sem conexão com o externo, fica muito mais fácil isso. Logo depois, a vida me levou a virar corretora de imóveis. Literalmente, foi o que me deu dinheiro para fazer todos os cursos, todas as terapias e todas as viagens de autoconhecimento possíveis que eu soube da existência e que fizeram sentido para mim. E fui testando todas essas possibilidades, todos os conhecimentos e todos os aprendizados. Qualquer dinheiro que eu tinha sobrando, ou antes de acabar aquele restinho de dinheiro que eu tinha, eu resolvia investir em terapias, cursos ou autodesenvolvimento, ou viagens. Todas para cursos, todas para muito aprendizado e aprofundamento em mim mesma e no ser humano. Neste caminho, uma técnica em específica me encantou muito mais. Ela parecia muito completa. Theta Healing. Hã? Teta o quê, Letícia? Theta Healing. É uma técnica criada por uma americana chamada Vaiana Stibel. Realmente mudou a minha vida também. E está mudando a vida de milhares de pessoas ao longo do mundo inteiro. Um tempo depois, eu fiz os cursos iniciantes e precisei ajudar uma amiga com essa técnica, porque todas as técnicas eu fazia para mim, para o meu autodesenvolvimento e para aplicação no meu dia a dia, sem nenhuma pretensão, afinal eu era corretora de imóveis. E aí, uma amiga precisou de ajuda, e foi então que eu fiz o meu primeiro atendimento. E a vida dela foi transformada em poucos minutos. A partir dali, a vida dela foi diferente e a minha foi completamente diferente, porque eu percebi que eu não poderia mais deixar aquele conhecimento de lado. E ali, escolhi encarar as terapias e o rótulo de terapeuta que mudaria minha vida para sempre. Desde então, fiz mais de 15 especializações só de Theta Healing, sem contar todos os outros mais de 30 cursos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, terapias diversas e muitas viagens de conteúdo. Acabei virando também instrutora de Theta Healing e criei um programa online chamado Desperte o Divino que Existe em Você, que é um programa, uma jornada que vem ajudando muitas pessoas que toparam o desafio de despertar a ter uma continuidade no despertar, a não estarem mais sozinhos nesse despertar. Porque muita gente virava para mim e falava: Letícia, eu venho, faço um curso, faço uma terapia, mas as pessoas depois ao meu redor não me entendem, não sabem do que eu estou falando e acham que eu estou maluca. Mas venha o meu melhora. Então, você ter uma comunidade, ter pessoas falando a sua nova língua é muito importante. Então, realmente, o desperte divino que existe em você vem ajudando muitas pessoas nesse sentido. Inspirada pela campanha do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, eu resolvi criar essa série de áudios para quem quer dar um passo importante para fora da depressão. Aqui eu não tenho a pretensão de falar que esses áudios vão acabar com a depressão do mundo, e nem necessariamente com a sua. Mas eu digo que se você realmente escolher sair da depressão, isso é uma real possibilidade. E eu garanto que é possível que só com esses áudios você já melhore muito. Eu tenho certeza que eles podem te ajudar a se ajudar a sair desse buraco. Talvez, e possivelmente, não seja a única coisa que vai fazer você ser muito, muito feliz. Mas eu tenho certeza que é um passo muito grande e que é possível que você termine esses áudios muito diferente. Por isso, eu sou muito grata de coração por você estar aqui. Eu acredito que pessoas felizes não fazem mal a ninguém e ainda ajudam o mundo. E é por isso que eu dou o meu máximo para ajudar as pessoas a serem realmente felizes. Porque afinal, uma pessoa feliz faz bem para muita gente e não faz mal para ninguém. Então, se as pessoas no mundo forem todas felizes, teremos um mundo muito melhor. Então, parabéns! Você já tomou o primeiro passo. Você está disposto ou disposto a ser verdadeiramente feliz? Você está disposta ou disposto a ser verdadeiramente feliz? É possível, apesar de parecer muito distante para você agora, mas eu te garanto, é possível. Então, acredite nisso, mesmo que seja só por esses dias dos próximos áudios. O primeiro passo, e talvez mais difícil, você já tomou. Então, parabéns. De verdade, parabéns. Espero que você continue aqui e então a gente vai juntos transformar tudo que tiver possível de transformar. Combinado? Vamos lá? Você topa o desafio? Então, neste momento, feche seus olhos por um instante. Respire profundamente. E se agradeça por ter tomado este primeiro e grande passo. Tenho certeza que você vai terminar este áudio pelo menos um pouco melhor do que quando começou. Então, respire profundamente e seja grata por estar aqui, por se permitir, ouvir esses áudios. Esse é um passo importante na sua vida. Agradeça a si mesmo, valorize ter se permitido esse passo. Ainda de olhos fechados, respire profundamente e procure perceber essa gratidão realmente preenchendo todas as suas células. Seja grato por essa oportunidade. A palavra depressão começou a ser usada pelo mercado econômico, com o significado de pensar, esmagar, apertar e comprimir para baixo. A palavra, ela vem, né, do significado de premer, de comprimir, e o de significa para baixo. Então, comprimir, esmagar, para baixo. E trazendo uma compreensão, né, de aprofundamento da economia a partir da Revolução Francesa. Então, ela começou a ser usada para a economia. E depois, só depois de 1905, segundo as minhas pesquisas, que passou a ter um significado clínico psicológico, né, que podemos observar pela palavra. Então, eu percebo também, né, antes de pesquisar sobre isso para falar para vocês, a própria palavra, né, depressão. O que que essa palavra me traz? O que que ressoa para mim? E pela minha experiência com as pessoas em que eu atendo, que depressão está ligada diretamente a um sentimento da pessoa, e talvez o seu, de se sentir literalmente pressionada. Talvez pelos outros, talvez pela sociedade e algumas vezes até por si mesma. Pressionada a fazer algo em que não vê muito significado e sentido na sua própria vida. Isso faz sentido para você? Será que você se sente pressionada a ser algo que talvez não seja a sua verdadeira natureza? Toma uma inspiração profunda e percebe se isso faz sentido para você. A depressão não é brincadeira, não é mimimi, não é enrolação e nem preguiça. A depressão hoje é um dos maiores um dos males do século. É um dos maiores males do século. Então a depressão, ela realmente transforma quimicamente o seu corpo. Transforma quimicamente os hormônios do seu corpo. E é muito importante olhar e valorizar isso. O que acontece é que muitas vezes, quando estamos deprimidos, não conseguimos nem identificar isso. E então, quando falamos para alguém que estamos com preguiça, que não queremos, que estamos tristes, que estamos mal de alguma forma, as pessoas ao nosso redor viram e falam: o que que você está reclamando? Olha só, você tem que valorizar, você tem que fazer, você tem que ser feliz, você tem que ser grato. Olha o que você tem na vida. E isso faz o quê, gente? Isso ainda dá mais pressão. Então, a depressão só aumenta. Você percebe isso na sua vida? É comum você ouvir das pessoas ou até de você mesma: eu tenho que reagir, eu tenho que estar feliz. Não, olha só, você tem casa, comida, não tem nada que reclamar. Sua vida é boa. O que que você está reclamando? Você ouvi isso? Ou algo parecido com isso faz sentido para você? Talvez não com essas palavras, mas com alguma outra. Você se sente pressionado pelos outros, pela sociedade ou por você mesmo? Então, ainda de olhos fechados, respire fundo e perceba quanto dessa depressão é criada pela pressão que você sente das pessoas ao seu redor, da sociedade e que você mesmo coloca em você. Respire profundamente e perceba dentro de você. Se na próxima expiração você já está disposta a liberar parte, um pouco ou toda essa pressão, para começarmos ainda melhor este trabalho. Tome algumas inspirações profundas e perceba. A cada inspiração, perceba quanto e o que você está pronta para liberar. A cada expiração, se perceba liberando pouco ou muito dessa pressão que já não te serve mais. Inspire profundamente e perceba o que mais você tem para liberar. E ao expirar, solte tudo que não te serve mais. Inspire profundamente. E ao expirar, libere e liberte-se dessa pressão que já não te serve mais. Sem nenhuma pressa, sem nenhuma pressão. Apenas com uma intenção de perceber na inspiração o que você já está pronto para liberar e simplesmente permitir que saia através da sua expiração. Permita que saia, permita que isso seja transformado, liberado. Se você sentir que ainda tem muita coisa para liberar e que pode ser liberado assim, você pode dar um pause nesse áudio e continuar nessa respiração. Se não, vai voltando, respirando, respirando normalmente. E se sentir vontade, devagar, você pode ir abrindo os olhos. Ou pode também continuar ouvindo de olhos fechados. Perceba se alguma coisa mudou. Pode ser muito sutil que talvez você não perceba ainda. Pode ser que a sua mente ainda fique ali falando, pensando negativo de que isso não vai funcionar, ou que não vai ser duradouro, ou que não vai ser definitivo. que isso parece muito simples para funcionar, que isso é muito básico para funcionar, ou até mesmo que não vai funcionar para você. Mas eu garanto que se você escolheu e continuar escolhendo que isso funciona, isso funciona. Porque eu escolhi que isso funciona. E eu tenho certeza que essa oportunidade está aberta a todas as pessoas que escolham comigo. Esse foi o primeiro áudio dessa jornada de chega de depressão. Amanhã você vai receber mais um áudio. Escute com carinho, porque tem muita coisa boa. E todos os próximos áudios foram feitos com muito amor para você realmente dar esse passo com consistência, de uma forma definitiva de transformação. Então, neste momento, eu quero que você faça um compromisso com você mesmo. Um compromisso de olhar para dentro e realmente se permitir limpar tudo isso. Um compromisso simples de perceber e prestar atenção nos próximos dias, nos e-mails que você vai receber com o meu e-mail. E entrar realmente nesse e-mail, ouvir os próximos áudios com a atenção que você puder despender para isso. Não se culpe, não se pressione para transformar nada, nem para fazer nada neste momento. Simplesmente se comprometa a ouvir os próximos áudios. E eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito. Confie. Então, agradeço novamente por você estar aqui comigo até agora. Parabéns. Parabéns. E eu te vejo no próximo áudio. Gratidão.